condenação. Em ti estou, teu Espírito me guia, meu Salvador. Na carne não ando, sou livre em ti. A vida e a paz em teu amor. Intercede, vem nos guiar toda a criação.